armadura e vem com nós, soldado. Agradeça pela vida e pelo pão que é sagrado. E olha ao seu redor, vejo o dom da natureza. A terra, o mar, o céu, as estrelas. Foi Deus que criou, Joe, pra mim, pra você. A paz e o amor, cê demorou pra entender. Que a vida é tão bela e se marca vem sequela. Você pega o inimigo ou o inimigo te pega. A vida eterna pros filhos do divino que combate com o maligno. E prova pros ateus que não se vence sem Deus. 24 por 48 tá nativa e toca os corações com as palavras da Bíblia. A vida eterna pra aquele sofredor que mesmo na miséria não abandona o Senhor. E salva aquele que faz o inimigo feliz, que se desfaz da família e acaba infeliz. E as palavras é letal, é o bem contra o mal. Infelizmente a guerra existe, é universal. Eu queria ter o dom de exterminar tudo isso. O anticristo ajoelhasse perante a Cristo. Queria que as favelas não tivessem sequelas, que a passagem fosse livre pra uma vida mais bela. O certo é o certo, né, tio? Tamo na guerra. Vida eterna. Guia minhas pegadas, Senhor. Se proteja. Esvazia o tambor. Acompanhado com as estrelas que ilumina o gueto. Um anjo sábio, guerreiro e transparente. Pro inimigo pesadelo eu vou romper das correntes do mal. Mensageiro verdadeiro é fatal, tem pra ninguém. Em busca da vida eterna eu sou mais um, veja bem. Olha só, vê se mira em um alvo que reflete o melhor. Porque bacana, o mundo tá louco, a milhão agitado. E o inimigo de campana na espera dos fracos, huh? A sociedade perdida, sem esperança de vida, tá cruel na fronteira entre o inferno e o céu. É mó ganância, vaidade, arrogância, maldade. Esqueceram os mandamentos que foram escritos há mó tempo. Agora estão se corroendo, correndo contra o vento. Eu tenho fé que um dia tudo muda e que Deus vai mudar cada mente confusa. E por luxúria eu vejo os tolos entrar em confronto, ostentar o tempo todo até chegar nesses pontos. Muita calma na escala do progresso pra alma. Que o gigante não se entregue, sempre vence as batalhas. Tem que ser sempre assim, mano. Reco e intelecto já tá aceso, estopim. Guia minhas pegadas, Senhor. Se proteja. Esvazia o tambor. Não é cantar gospel, é viver o evangelho, tio. Ô, irmão, não é se emocionar com palavras bonitas, mas é sentir a virtude de Deus, é diferente. Pra mim, não é mais palco, é altar. Hoje corro no time do cara que morreu na cruz do Calvário. Sei que a vitória é certa, eu tô com Deus e não abro. Larguei fama, abri mão de estrelar. Eu corro com Jesus Cristo, não somo mais com o diabo. Eis-me aqui, mano, é. Toda ação tem sequela, mas no arrependimento luto por vida eterna. Quanto vale a felicidade da família? E se eu disser que é só um nome no livro da vida? É, Joe, eu aprendi o valor. Que no meio da guerra o que vale mais é o amor. Infelizmente são poucos que me entendem. Que sou manso como a pomba, mais prudente como a serpente. Tô aqui, né, de pé mesmo sem merecer. E o que me fortalece quer colar com você. Quer te fazer em verdade um novo homem. Quer firmar os seus passos, quer te chamar pelo nome. Mas de verdade, isso não é pra qualquer um. Senão os pipoca ia chegar um por um. Mas é pra nós que quando o crê defende com a vida. Sangue bate na canela, morro abraçado com a Bíblia. A recompensa só se sentindo pra ver. Não tô por emoção, o evangelho é sem plaquê. A consequência é eu ser abençoado. Cê não quer, então tá, morre abraçado com o diabo. Eu tô atrás pelos quatro cantos da terra. E eu sei que pra quem busca vai chegar a vida eterna. O grande salário de quem busca a presença de Deus, independente de quem você é, é a vida eterna, irmão. Aí, Chicão, Deus abençoe. Obrigado pela confiança. Chama nós. Deus é bom. Mano Reco e a Jornada.